Lancemos sobre a vinha do mundo as sementes da justiça. E a chuva que amolece o solo vem do firmamento dos altos céus. Que pouse sobranceiro teu Espírito, Senhor, sobre nós. Converte o gemido daqueles que esperam por ti, Senhor. Derrama essa chuva e faz fecunda a terra seca, cansada, e faz do campo do mundo a herança dos justos, como disseste. Porque viver é um deserto esperança.